agro mix tropical, o caminho seguro para o homem do campo. Ótimos preços e mais variedades, um bom atendimento você encontra aqui. As melhores formas de pagamento na Agromix Tropical, é lá que eu vou comprar. Medicamentos e rações, artigos para pesca, ferragens e ferramentas, selaria e sementes, e também sal mineral, só na Agromix Tropical. Para cuidar da saúde e a nutrição de seu rebanho ou do seu animal, procure a Agromix Tropical, localizado na rua Sailândia, no coração de Itinga. E mais, vendemos em todos os cartões de crédito. Administração Iremar Ribeiro. Agromix Tropical.